Sr. Presidente, deu, segundo a imprensa, 1.000 contos para a campanha contra a fome em Angola. E devo dizer-lhe que me fez impressão. Porque eu creio, e a imagem histórica poder-me-á chamar muito novo, e eu concedo, É uma ainda bem, vantagem, é é uma uma vantagem vantagem. também às vezes, mas eu não creio que o Sr. Presidente se tenha preocupado em 1974, nem com a sorte dos portugueses, que lá estavam, em África, nem com os bens dos portugueses, que lá estavam, em África, nem sequer com a situação dos negros. E, portanto, quando o vi dar 1.000 contos para a fome em África, perguntei-me se não lhe pesa nada na consciência. Não, não me pesa nada na consciência, antes pelo contrário, agradeço-lhe ter posto este problema com a brutalidade, desculpe o termo com que o fez, porque de facto foi brutal, e foi direto, mas eu também sou e portanto aprecio essa maneira, mas não me pesa nada na consciência, vou-lhe dizer porquê. A grande responsabilidade de tudo o que se passou, nas colónias portuguesas vem do Estado Novo. O Estado Novo que fez uma guerra ao arrepio da história, ao arrepio de tudo o que era a modernidade e toda a evolução do mundo, fez uma guerra contra movimentos de independência e radicalizou esses movimentos de independência. Ainda bem que o recorda, mas Desculpe, então pergunto-lhe uma coisa. O Sr. Presidente queria outra descolonização? desculpe, eu queria outra. Mas então porque é que aceitou fazer a que fez? Não, perdão, eu fiz só uma parte da descolonização. Eu fiz só uma parte da descolonização. O que eu fiz foi dar o impulso necessário e indispensável, logo assim que cheguei a Portugal, porque cheguei a Portugal no dia 28 de fevereiro, ou de Abril. abril, e no dia 2, no dia 1 de maio já estava a negociar com todo o mundo para o reconhecimento da independência e encontrar-me com o Agostinho Neto em Bruxelas, por exemplo. Bem, o que eu fiz foi assegurar imediatamente e rapidamente o cessar-fogo. Isso não foi uma tarefa fácil. Foi fácil, relativamente fácil, na Guiné, foi muito mais difícil em Moçambique e foi dificílimo em Angola. E eu contribuí em muito para que se fizesse, por exemplo, e estão vivos alguns dos signatários dessa conferência, para que se chegasse à Conferência de Alvor e se fizesse uma descolonização de outro tipo. Mas a certa altura, e foi justamente na Conferência de Alvor que eu percebi que eu não tinha mão para fazer, para aguentar mais nada em E porque é matéria que de não o descolonização. denunciou e não se demitiu? Então não denunciei porque quis salvar Portugal e foi o que eu fiz. Porque senão nós tínhamos ido para uma situação em Portugal, como sucedeu agora em Angola, e o senhor não Sim, estava aqui a falar comigo. Sr. Presidente, não Estava sei. talvez na Presidente, não cadeia. se irrite, Isso não que se eu irrite, não me não se irrito irrite, Sr. nada. Presidente, porque eu Eu só queria que me dissesse uma coisa. não me Não se irrito arrepende nada. de nada? Eu não me arrependo de nada, pois Pronto, não, porque tudo eu fiz aquilo que devia no interesse nacional.